Antraz 2012, o beat da depressão. Yo, cante comigo essa. Yeah. Minha cabeça tá doendo, eu sei que não adianta comprimir o conselho de amigo, porque eu sei que o problema está comigo. Coisa não tá batendo desde que eu me entendo por gente. Eu acho que eu já falei essa porra, mas que inferno, ninguém entende. Vão achar que é frescura minha, isso eu já sei, mas experimenta passar um pouco por tudo isso que eu já passei. Eu tenho muita saúde e uma família fragmentada. Dessa parte eu não reclamo, até aí eu não vou falar nada. Mas o problema está aqui dentro, no meio da minha massa cinzenta. Tem algo aqui me incomodando, o inimigo que ninguém enfrenta. Queria falar de coisas boas, mas caralho, eu não consigo. Talvez um dia, quem saiba, eu consiga chegar a esse nível. A lágrima vai descer e, como sempre, ninguém está vendo. Estão muito preocupados e ocupados com o que estão vendendo. Desce aí alguém de cima que se diz o todo poderoso e diz pra mim o que acontece, o que me mantém aqui no fundo do poço. Talvez dependa só de mim mesmo a salvação, mas por mais que eu procure, eu não encontro a solução. A minha bússola aponta pra um lado que eu não acho certo. Faz tempo que eu não a sigo, eu prefiro ouvir meu alter eco. Sinto como se tivesse milhares de pessoas aqui dentro, cada um querendo ser o dono desse corpo que está ao relento. E aí, alguém me explica agora o que que eu faço? Esse livro que você lê realmente ajuda quem está fraco. Cadê a saída? Eu acho que eu já fiz a minha parte. Não me chame de covarde, pois resisti a todos os ataques. Eu resisti quando você me deixou pra trás. Eu resisti, não me entreguei quando você disse até mais. Eu resisti quando eu peguei a minha mãe no meio da rua. Eu resisti quando você falou que a vida continua. Não me perdi nem parti pras drogas naquele momento em que estava sozinho em casa sofrendo com todo o meu tormento. Eu acho que mereço uma medalha pela mente fria quando pensei em não pegar uma arma e ir atrás daquela vadia. Não vou mentir e falar que eu sou o mais foda do mundo. Todos sabem que é mentira, por isso mesmo eu não iludo. Vamos ver até quando esse quarto vai me trancar e prender o meu ataque enquanto os outros estão a te enganar. O Mr. Hyde que está preso dentro do corpo do doutor não vai demorar pra sair e começar a pregar o terror. Se duvidar, compre o ingresso e entre no meu cinema e pague pra assistir e acabar de vez com um dilema. Nasci com um dom que não tem muito valor aqui aonde eu vivo, mas pra alguns gatos pingados eu represento o impossível. Provei que não precisa enganar ninguém aqui. Se você tem talento, o sucesso vem, nem precisa pedir. Termino mais uma poesia das ruínas. Antraz o caminho e segue independente das alternativas.